tempo passa, algumas coisas andam, outras desandam. Mas uma coisa é certa, o rap continua sendo a razão da minha vida. Ele renasce todos os dias, forte, poderoso, guerreiro, contestador, professor, mestre. Ele é a minha filosofia de rua, é a minha devoção. Salve! Venho de onde a esperança reside, desde a chegada de MC Jack, DJ 1 e Taíde. Eu venho de lá, o meu recanto é humilde, onde a rima reside, Peru City. Aonde o rap é responsa, é o que redime, aonde essência é Madiba e não crime. É que gente firme na missão ainda existe, quem tem ideia pra trocar sempre resiste. É o resgate de pessoas com break grafite, no back to back do DJ o MC agride. É a favela que se ama, se sente e progride. Aqui o rap é vida, não é só flow e beat. A realidade é cruel, e o boy que chega oferecendo o céu só divide. Da laje eu vejo os pivetes subindo pipa pro céu. Ser alfinim, perdeu, ó revide. É da minha laje que eu vejo poesia em tijolos vermelhos. Lá eu converso com Deus, por mim e pelos meus. Aonde o rap é o prumo, viciado admito consumo. É a dignidade real que renasceu. É da minha laje que eu vejo poesia em tijolos vermelhos. Lá eu converso com Deus, por mim e pelos meus. Aonde o rap é o prumo, viciado admito consumo. Dignidade real que renasceu. E como diz o refrão, meu rap é o prumo, é o equilíbrio, é a dignidade, é o rumo. É minha limpeza completa, não bebo, não fumo. E quando a tristeza aperta, a rima é o meu consumo. E ela também me completa, pode parar em durmo. O som, o mic, os manas, mina, eu já me enturmo. É que o rap é meu encanto, não tenho tempo pra pranto. É que eu já tô entrando no segundo turno. Eu sou do tempo da levada e da base, eu assumo. Tô nego velho, mas com beat e flow eu me acostumo. Desde que seja de verdade o tal de tamo junto, que também chá e breja não seja o único assunto. Eu tô esperto com quem já me chamou de mundo, e hoje paga de rimador e sabedor profundo. Não diz nada com nada, só tem conversa fiada. Avisa playboyzada que aqui o rap salva mundo. É da minha laje que eu vejo poesia em tijolos vermelhos. Lá eu converso com Deus, por mim e pelos meus. Aonde o rap é o prumo, viciado admito consumo. É a dignidade real que renasceu. É da minha laje que eu vejo poesia em tijolos vermelhos. Lá eu converso com Deus, por mim e pelos meus. Aonde o rap é o prumo, viciado admito consumo. Dignidade real que renasceu. Renasceu, morou, mano. Irmão, deixa eu te falar, ninguém vai te dar nada, parça. Faz seu corre, o rap tá aí pra te acordar. Por mim e pelos meus. O rap é trabalho, é dignidade. O rap é o resgate, é o renascimento.